723, curva à esquerda na proa 205, desça e mantenha 2000 pés, NH10, 197. Esquerda 205, mide 17.000, gol 723, obrigado. Chalé 6212, desça e mantenha 4000 pés, NH10, 197, reduz a velocidade para 250 mais. Desce para 4.017, iniciou a redução. 6212. Europa 084, cleared for pushback in Sarap, report taxi. Clear for Sarap push and will report taxi, Europa 9 em aproximação, a torre informa chuva leve sobre o campo, perto de 1000 pés com 5000 de visibilidade. 1721, ciente. Confirmando chuva, correto? Confirmo, chuva leve. Salvador, boa noite. Gol no 354, formação Charlie. 240 até 190. Gol no 354, contato radar, desça via chegada Bombé de Uno para o nível de voo 060, Canadá 1097. Ajuste no 017, desce via até o nível 060, bom 354. Chalé 6212, desse mantenha 3000 pés, que ele é 1097. 3.017, 6212. Zona 723, para interceptar o curso do localizador, cruza à esquerda na proa 140, ponto estabilizado, livre ali, SXR. Zona esquerda 140, informando estabilizado, 723. Para 2000 pés, QNH10, 17, parte localizador, Martin Cedo, som para 190 nós, segue tráfego 9 milhas ascente, 1,737. S10 para 2000, então, está autorizado o procedimento, reduzindo a velocidade 6212. Negativo, livre ele, sexy-ray, reporte estabilizado. Reportará. Chalé 61 no 36, desse mantém a 3000 pés, que ainda dá 1,097. 3000, 1,097, é 1,300. S723, complete final ILS, chama a torre 118 decimal 95. Trabalhamos, boa noite. Tudo bem? Falou, boa noite, Gol 723. Boa noite, Gol 723. Informo uma chuva de moderada forte sobre o campo, pista molhada e reportada escorregadia. O ajuste no 017. Teto estimado 910. Visibilidade 4.500 metros. Reporte avistando o campo. Nesse momento, se é o que está dando, deve ser o quadro direto e aí fica melhor. Pesado, direto e TAP, desse mantenha 4.000 pés, que ainda dá 1,017. Voa no 354. 1.017. Vai esperar mais um pouquinho pra voltar, tá? Ok, quando tiver condições, está autorizado, direto e tato. Nave da Europa vai iniciar o táxi, só mais um instante. LR 6212, complete final ILS, torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Dúzia. Uma dúzia. Já avista o campo? Perfeitamente, desde 900 pés. Alguém lá tá. A chuva tá do lado esquerdo da pista e. Do lado direito tá mais limpo, ok? Foi copiado, livre pouso no 0, vento 140 graus, 12 nós, gol no 726. Gol 726. Salvador, boa noite, Oxenéia 6212. Oxenéia 6212, ciente, aguarde autorização de pouso, chuva moderada, pista molhada, teto 910, reporte avistando. Reportará. Europa 084, taxi via Apron 1, report before India. E aí, from one and report before India, Europa 084. 121 decimal 9. 723, contra o procedimento de aproximação perdida, chame o controle novamente, 208. Chamaremos, 208, a chuva piorou um pouquinho, exatamente na curva final, ok? Quente. Reporte avistando o campo. Chuva moderada forte na curta final aí da 1-0. O teto 910, ajuste 1-0-1-7. Está avistando já, 6212. Ok, Oxenéia 6212, autorizado o pouso na 1-0, vento 140 graus, 159, tráfego avistado. Em livre pouso na 1-0, 6212. Que vai dar 1-0-1-7. Confirmaram, vai prosseguir para a nova aproximação, confirma. positivo para nova aproximação, se possível com vetoração pela direita para interceptar a final ILS da 1-0, ok? Condição de fazer pela esquerda? É, não tenho informação meteorológica no meu radar. Confirme se tem condições de operação pela esquerda. Positivo, pela esquerda. Okay, agora sobre a operação, curva esquerda na proa 340, voo 1723. Esquerda, proa 340, 1723. Controle, voo 1324, está na proa, agora vai para a proa 80, dentro de umas 12 milhas, pode a proa dura. Ok, proa 80. E se mantém a 3 mil pés, gol no 354, informe no término do desvio. Xanã 6212, no solo aos 37, taxi via Alfa e reporte antes para Juliette. Em direita de via Alfa, reporte. Xanã 6224, temos uma aeronave da companhia que está em emergência médica. A aeronave está a 1 minuto e 30 segundos do pouso, vai ter que parquear aí no gate 4. Aguarde só um instante, ok? Autorizado, ou melhor, reporte avistando o campo, teto estimado 900 pés, chuva de leve a moderada, pista molhada. Caralho. O 354, desça para 2 mil pés, confirme, já está pro ano dona? Afirmativo, está pro ano. Nesta pro intercepto localizador, autorizado o LSFR, informe estabilizado, 1-3-5-4. Antes da Juliette, 6212. Xanã 6212, mantém a posição antes da Juliette, a posição prevista é o 03. 254, passa a Duna, complete final ILS, chame a torre 18 decimal 95. O Xanel 6136 no Solos 42, táxi via Alfa e Kilo. Prossiga o táxi pelo 43 e reposte para ingressar no principal. Ok, via Kilo, 43, reposte ingresso, pessoal. Corre igual 354, duas vezes, 10 gol no 354, reporte avistando o campo, teto estimado 900 pés, pista molhada e chuva leve sobre o campo. Washington é 6136, primeira à esquerda agora na Kilo. Prossiga via pátio 3 do táxi, o portão é o 04. Pátio 3, portão 04. O 630. 50, pode estabilizar o livre agora. Ok, por onde diz, dona praticamente, 725. Avisou a rua, viu, Pérez? Gol 354. Pérez, gol no 354. Livre pouso, não no 0, vento 1 no 40 graus, 09 nós. Pérez, 354. Avisou a rua, 723. Bora 723, complete final ILS, torre 18, decimal 95. Bora. Xanel 6224, autorizado pushback acionamento, portão 3, chame o táxi. Boa noite, novamente é o gol 723. Boa, gol no 723, a chuva já diminuiu sobre o campo, pista molhada, teto 900 pés, informe a vista do campo. Informaremos avistando, 723, confirme o vento? O vento é 130 graus, 089. Solo aos 46, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa reportando sua Juliette, 354. Ok, Gol com 1.100 pés, 1723. Juliette, Gol 1723, autorizado o pouso. Na 1.0, vento 1.30 graus, 0.7 nós. Juliette. Previsto ao 03, assim que a aeronave da companhia iniciar o táxi, prossiga para o gate 3, puxando a 6212. Então vai iniciar o táxi 6212, obrigado. Nada. Bono 354, siga o airbus da Oxanair, portão é o 02, 1354. Segue após o airbus da Oxanair para o 02, 1354. Alpha 084, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa 084. É o Osha 6224, estamos com 111 a bordo. Autorna Recife, estamos com 2 horas e 40 de autonomia. Táxi à direita, Xané 6224, reporte no ponto de espera da 10 pronto para a decolagem. Portarei 6224. 723 no solo, aos 49, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chegou no 723, chamarei. Portugal 024, clear taxi by apron 1, report aiming gate 6. E by apron 1, report to gate 6 in Portugal 024. Alpha 084, clear takeoff, runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Clear takeoff, runway 10, Europa 084. Salvador Europa 084, we request after takeoff heading 060, Bravo 8. Okay, Europa 084, stand by to start takeoff. Standing by, Europa 084. Bravo 4, show 084, we got a beam gate 6. Portugal 04, continue your taxi via front 1 and taxiway India, report floating point runway 10. Apron 1 and India will report floating point 10, Portugal 04. Antes da Juliette, gol no 723. Mantém a posição antes da Juliette, gol no 723. Mantém antes da Juliette, gol no 723. Okay, Alpha 084, clear takeoff. Runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Your request is cleared by approach, heading 060. Clear takeoff. Clear takeoff, runway 10, and after takeoff heading 060, clear. Boa noite, obrigada. Nada. Oceana 6224, após o Europa, a linha mantém a 10. Após a Europa, a linha mantém, 6224. S23 após o Portugal, prossiga para o Gate 8, via Juliette. Após a passagem do Portugal, vá para Juliette 08, gol na 723. Foi aqui, que boa noite, aguarde um instante. Europa 084, Bonnet 53, contact departure 120, decimal 8. Departure 120.8, Europa 084, good day. Olá. Good evening, Europa 084. Europa 084, deviation approved, outside direct to Jammu intersection. Climbing at level 370. Climbing level 370 after the CB, direct to position, say again, what the... Jammu confirm? Jammu position. Roger, after the CB, proceeding direct to Jammu, Europa 084. Yankee, está autorizado, reposto no término. Ok, autorizado, reportar ao término. The report shows it to Fort Holding Point 2-1-0. Portugal 04, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Portugal 04. Na minha 224, decolado 56, chame o controle, 208. 208, boa noite, minha 224. Salvador, boa noite, Oceano Air 6224. Oceano Air 6224, contato radar, suba via saída da COD para nível 190. Via COD 190, 6224. Portugal 04, clear to take off, runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Clear to take off runway 10, go 025, good night. What? Portugal 024, Bonnet 59, contact departure 120 decimal 8. 0 is FPL 024. Portugal 024, climb and maintain level 370 on Puka departure. Climb and maintain level 370 on Puka departure, FPL 024. Lá 6224, voe direto ao Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 6224. É, o controle vai precisar manter a proa aí por enquanto, devido à formação, 6224. Bem, a gente pode desvio, voe o Alfa Romeo 363. Após o 363, vai informar, 6224. Autorizado, reposte no término do rebote, Alfa Yankee. Portugal 024, tá vendo com tu? Cabe maintain level 350 restrict. Climbing plateau 350, FPL 024. Cell 024, any chance to exit the CPAS? Stand by for Cell 024. Bye-bye. Salvador, Europa 084, passing position, Jamal. Ok, fly direct to Zipa, Europa 084. Zipa, Europa 084. Europa 084, pass level 200, contact Recife, frequency 125.45, enable 126.85. 125.45, we have received a sender, and flying me to fly level 200, Europa 084. Europa 084, climb maintain flight level 370, and contact Recife. And contact Recife frequency 125.45, is enable 126.85. Roger, climbing flight level 370, and Recife center 125.45, enable 126.85, Europa 084. Real 024, pass level 190, contact Recife, frequency 125.45, enable 126.85. 2545 or 126.85, FPL 024, what are you? Xanerra 6224, 62 milhas de Salvador, seja só dá terminado, chame Aracaju em 120.3. 203, boa noite, 6224. Salvador Oxanero 6136, informação Delta para João Pessoa. Oxanero 6136, tá autorizado João Pessoa, nível 390, via roda do plano, a decolagem é da 10, saída Pucca, transição Caju, controle 120 da cima 8 e o transponder 5243. João Pessoa, no 390, via rota do plano. Decola da 10, Pucca Caju, 208, 243, aciona, Oxa 6136, 04. Tá correto, Oxa 6136, chama pushback e acionamento. Chama, obrigado. Lagoa, boa noite, Xamé 0074. Xamé 0074, contato radar, dessa via chegada Bomed 1 para 2000 pés, QNH 1097. Bom dia, Bomed 1 para 2000 pés, 0074. Paulo Salvador, FKR, Papa Alfa, posição 9. Taxi, Papa Alfa, prossiga. Solicita autorização para reboque da posição 9 até a remota, na posição 14. Autorizado, reporte no término. Ok. qual é o planete para voador na chave 064? É, desvio de informações? Relativo. Cruzado de desvios, informe no terno, da chave 064. Ah, 064. A 074 autorizado, ele é SRI, está por intercepto localizador, som estabilizado. Comandante estabilizado, Chaneia 074. Comandante, hoje Chaneia 136 na ponte 04, puxa back acionamento. Autorizado, Chantax, Chaneia 136. Presente.